11251, chamar Recife, 1251-1335. 1325, confirmo que tem a primária? 1251. 251, Maria. Bom dia, 5717 Celeste. Jet 5717, bom dia. Realizado Galeão 340,10. Decola da 1-0, curva direita. Da El Leda Bridge, controle 1208, aciona 5130. Realizado Galeão 340, Bergulu 1-0. Cola da 10, curva direita. Da El Leda Bridge. 208, controle de saída 530, transponde web 5717, portão 10. 5717, correto, chama para o chibé questionamento. Web. 57 no 7. Quer questionamento no 10? 57 no 7 no 0, autorizado. Chama a autorizado no 10, 7. Acionado 1 no fraco 0 com 3 horas e 46 de autonomia, alternando com 20 para o táxi. 57, 17, táxi, pátio 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro 10 no 5. Índia e Alfa, ponto de espera, chama pronto. Abjet 5717, decolagem autorizado no 0, vento 1,00 graus, 1,09. Sete, decolado aos 1-0, controle 1-208. 208, boa. 7-1-7. Entendi. Trolley, bom dia. 7-1-7, Web, 1400. Webjet 5-7-1-7, contato radar, motor 340, saída da EL. 340 da EL, 5-7-1-7. Valeira, o 5717, agora passando 2000. Autorizado. Obrigado.